Muito boa noite, Paragominas. Agora são 6:06, começando aqui mais um programa, Os Embalos de Sábado, com a comunicação de Sampaio Batista sobre a direção geral do Dr. Samuel Cardoso Câmara. Indo mais longe para ficar mais perto de você. Sonoplastia Itamar Francês, é o rei das gatas, esse rapaz aí é foda. Ligue Tropical. Ligue Tropical. É melhor. E não faz mal. Vamos começar o programa de hoje com a marca registrada dos embalos de sábado. Ela, cheia de charme, com Guilherme Arantes. Depois vem o Melô do Marinheiro, com os Paralamas dos Sucessos. E logo em seguida, Muros e Grades, Engenheiros do Havaí. Boa noite. Alô, você curtindo a rádio Tropical AM. Vamos trazer para você daqui a pouquinho mais uma sequência muito 10 anos aqui da programação da rádio Tropical. E atenção, nota de utilidade pública: está desaparecido desde a última sexta-feira o jovem Rafael da Silva Vasconcelos, de 12 anos de idade. O mesmo está trajando bermuda, jeans e camisa de meia branca. O jovem Rafael tem um sinal no olho esquerdo, parte inferior, e no peito esquerdo. Quem viu este rapaz, por favor, entrar em contato com a jovem Leuzide, na rua Paulo VI, número 144, na Cidade Nova, ou aqui na Rádio Tropical pelo telefone 729-1908. E participe de um grandioso bingão de um Volvo 0 km que será realizado no dia 20 de janeiro de 1996 na sede do Bancrévia. Todo o dinheiro arrecadado será para concluir o conjunto aquático da Recreativa Bancrévia. Colabore conosco, Cartelas Limitada. Vá lá, compre a sua cartela e participe desse grandioso bingo de um Volvo 0 km. São 6:21. Eu queria abraçar toda essa gente aí no Mercado Municipal, aos vendedores da loja Baratão das Confecções, ali no Mercado Municipal. Um abraço aí para Liliane Campos, repórter da TV Mundial. Vamos trazer mais uma sequência, mais um bloco dentro do programa Embalo de Sábado, agora com a música do Lulu Santos, Assim Caminha a Humanidade. Depois, A Fórmula do Amor, com Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. E logo em seguida, Ela Não Liga, com Polegar. Boa noite. Boa noite, são 6:35, 6:35, e atenção, nós temos um comunicado aqui aos produtores rurais de Paragominas. A Sagre e Emater Paragominas informa aos produtores rurais que dispõem de semente selecionada de milho no escritório local de Paragominas ao preço de 80 centavos o quilograma. E atenção, você não pode perder a grande festa natalina no quilômetro 204, hoje e amanhã. Portanto, a animação ficará por conta do som de Glazer. A organização é do Mauro. Participe, eu conto com vocês. Mandando um abraço especial para toda essa galera da Promissão 2, da Promissão 3, também lá do centro da cidade. O pessoal curtindo a gente aí na casa da gente. Alô você, aquele abraço. Abraçando também toda essa galera aí na Colônia do Uraí, curtindo os embalos de sábado, a grande programação 10 anos da Rádio Tropical AM. Daí você está curtindo no fundo musical essa tocada, essa batida que é a marca registrada do programa Os Embalos de Sábado, que tem como apresentação Sampaio Batista. Vamos agora a mais um bloco musical. Vamos trazer agora a música dos Paralamas dos Sucessos, Óculos, e depois Uma Barata Chamada Kafka com Os Inimigos do Rei, e logo em seguida Loiras Geladas com RPM 6:38. Boa noite. Faltando apenas 11 minutos para as 7 horas da noite. Alô você curtindo a programação 10 anos da Super Tropical da Amazônia. Aquele boa noite. Conosco aqui nos estúdios, ele, o grande Jaciel de Vasconcelos. Ele manda as músicas do programa para a Morena. É, rapaz, a Liliane Campos, lá da TV Mundial. Por aqui também o grande Luiz Canabrava. Um abraço para toda essa galera curtindo a gente aí no Trecho Seco. Alô você, aquele abraço. E você não pode perder o grande final de semana no Clube Nova Dimensão, que apresenta neste sábado mais uma super festa, e desta vez com o super potente magnético agitando a sua festa de Natal. E na compra do ingresso no dia 23, você concorre às duas bicicletas de marchas, uma para homem e uma para mulher. É isso aí, participe da grande festa do Clube Nova Dimensão, apoio da Rádio Tropical AM. Você está curtindo os embalos de sábado na Comunicação Total Sampaio Batista. Hoje na sonoplastia é o grande Itamar Francês. Vamos trazer agora mais uma sequência musical para você. É muita música, pouco papo. É isso aí, dizer não é dizer sim com Kid Abelha. Em seguida, vem o Cazuza com a música Exagerado. E logo em seguida, Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passar com Legião Urbana. Faltando 8 para as 7. Boa noite. Que você ouve anuncia o seu prefixo. CYI 546, frequência 670 kHz. Rádio Tropical AM de Paragominas, rodovia PA 125, quilômetro 15, Paragominas, Pará, Brasil. Rádio Tropical AM de Paragominas, 10 anos no ar. Um veículo de comunicação, Dr. Samuel Cardoso Câmara. Feliz Natal! Muito boa noite para você. Agora são 7h04 na capital do Boi Gordo, 7h04. E atenção, faça o seu lazer de final de semana com segurança e emoção. Divirta-se no Operários Bar, degustando aquela deliciosa cervejinha. Fale com o nosso amigo Baixinho e divirta-se a valer. Operários Bar, aonde o seu lazer tem mais prazer. Agora 7h07, 7h07, levando para você daqui a pouquinho mais um grande bloco musical, porque agora nós vamos mandar aquele abraço especial para toda a equipe da Rádio Tropical AM de Paragominas, meu amigo Luiz Canabrava, o Greg Jason aí na Serraria Ouro Verde curtindo a gente nesse momento. Também o meu amigo Joey Willam, é ele, o grande Joey Willam, narrador esportivo da Rádio Tropical, é isso aí. Um abraço também para o Jorge Quadros, toda essa equipe maravilhosa da Rádio Tropical AM, Tamar Francês, enfim, todos que fazem a Rádio Tropical. Eu desejo do fundo do coração um Feliz Natal e um próspero mil anos 1996. Abraçando também toda essa galera curtindo a gente aí no Mercadão Planalto, na rua Nossa Senhora de Lourdes, aquele abraço para vocês. E agora nós vamos trazer uma sequência extra para você. Vem trazendo para a gente o primeiro sucesso de Itamar Francês. Ele vai rodar para a gente com os Paralamas do sucesso Perplexo. Logo depois, Toda Forma de Amor com Lulu Santos, do Leme ao Pontal com Tim Maia. E a última do bloco, Rádio Pirata com RPM, Rádio Tropical 76. Boa noite para você. Rádio que toca mais. Agora 7h21, 7h21 em Paragominas. Você está curtindo o programa Embalos de Sábado, Comunicação Total Sampaio Batista. Chegando por aqui o Pantera Negra R. Silva, ele que é a comunicação jovem de toda a tarde de sábado aqui na Rádio Tropical AM de Paragominas. Um abraço aí para toda essa galera esperta da Rádio Tropical, curtindo a gente com certeza. Meu amigo Greg Jason aí na Serraria Ouro Verde, com aquela festa de confraternização da família dele. E ele com certeza ligado na mais ouvida de Paragominas. Tropical. Esse aí é o Pato Donald com a equipe da Rádio Tropical AM. Aquela confraternização legal, a gente... Manda aquele abraço todo especial para o senhor diretor, superintendente Samuel Cardoso Câmara e família curtindo a gente com certeza. Mandando um abraço também para o meu amigo Batista, ele que é o Batistão aí do Baratão das Confecções, aquele abraço para você. E vamos de música, aqui é muita música, pouco papo aqui na Rádio Tropical AM. Se você ligar, é só sucesso. Não desligue o rádio não, porque agora vem Um Homem Que Sabia Demais com Skank. Em seguida, vem a música Pólvora com os Paralamas do Sucesso. E logo depois, Vou de Táxi com a Angélica. 7h23, boa noite. Sabia? Sim, sabia mais e mais e mais e mais. Um homem que sabia... Cheio de eletricidade. Ele sabia que o amor é um tiro num alvo além da visão. Capaz atrás da miragem mais linda, no olho de um furacão. Sabia que o desejo é um rio, cheio, cheio de eletricidade, como um animal no cio, onde perdia a felicidade. O homem que sabia demais, não sabia, não sabia esquecer, nem voltar atrás, pois sabia mais, muito mais do que podia saber. Esta é a nossa identificação, ZYI546, frequência 670 kHz. Rádio Tropical AM de Paragominas, rodovia PA 125, quilômetro 15, Paragominas, Pará, Brasil. Rádio Tropical AM de Paragominas, um sistema de comunicação Dr. Samuel Cardoso Câmara. Agora 7 horas 33 minutos, agora vem a música do Roberto Carlos, O Charme dos Seus Óculos, com um toque especial de R. Silva para todas as galeras, para toda a galera do Jardim Atlântico curtindo a tropicalíssima da Amazônia. Um abraço para você curtindo a gente aí no Trecho Seco, aí também na Serraria Ouro Verde, meu amigo Greg Jason. Lembrando para você que depois desse programa você não vai desligar o rádio não, porque vem Itamar Francês hoje na comunicação do Milkshake Musical. Grande Itamar Francês é o rei das gatas. Esse rapaz é forte. Um abraço também para o JB Martins, ele que apresenta, ele que é o amigo do rei, é o Roberto, o amigo do rei Roberto Carlos, é o meu amigo JB Martins, essa aqui também eu ofereço para ele e para toda a galera que usa óculos aí, toda essa gatinha, todas as gatinhas de Paragominas que estão por detrás dessas lentes. Como dizia Paralamas dos Sucessos, se eu uso óculos está tudo bem, mas se eu tiro óculos não vejo ninguém. Por isso nós vamos tocar agora O Charme dos Seus Óculos com Roberto Carlos. Logo em seguida vem Aonde Você Mora com Cidade Negra. E logo depois, Esse Mundo com Vange Leonel. 7h34, boa noite para Paragominas. Sintonize neste clima, Rádio Tropical. Rádio Tropical. Diferente de todas, igual a você. Rádio Tropical, indo mais longe para ficar mais perto de você, mais perto de você. Tropical, a rádio que toca mais. Faltando somente 13 minutos para as 8 horas da noite. E atenção, participe de um grandioso bingão de um Volvo zero quilômetro. O que será realizado no dia 20 de janeiro de 1996 na sede do Bancrévia. Todo o dinheiro arrecadado será para concluir o conjunto aquático da Recreativa Bancrévia. Colabore conosco, cartelas limitadas. E faça seu lazer de final de semana com segurança e emoção. Divirta-se no Operários Bar, degustando aquela deliciosa cervejinha gelada. Fale com o nosso amigo baixinho e divirta-se a valer. Operários Bar, onde o seu lazer tem mais prazer. Faltando somente 12 minutinhos para as 8 horas da noite, vamos trazer agora mais uma sequência musical e tanto. Vem com Gentil Loucura, Skank. Depois, Deus por favor apareça na televisão com Kid Abelha. E logo em seguida, Agora ou Jamais com Tigres e Bengalas. Tropical AM, boa noite. Ligue Ligue Tropical. Ligue Tropical. É melhor. E não faz mal. Alô, você, são 7:55, faltando 5 minutos para as 8 horas. E por aqui o nosso programa Os Embalos de Sábado de hoje vai chegando ao final, mas eu prometo voltar a partir do próximo sábado com você, a partir das 6 horas da tarde. Aqui fica o meu alô aqui para o Itamar Francês. Eu quero que você não desligue o rádio, porque a partir de agora, a partir das 8 horas, vai entrar o programa Milkshake Musical com a comunicação do Itamar Francês. Alô, galera, chegamos ao final do programa de hoje, espero que você tenha gostado e fica desde já o convite para você se ligar na Super Tropical AM a partir das 6 horas do próximo sábado para mais um programa Os Embalos de Sábado. Tchau e até sábado. Alô, galera, boa noite.